Yeah, a verdade é que eu nunca te esqueci. Esse tempo todo eu só menti pra mim. E hoje admito, meu destino é contigo. E pra ser feliz eu preciso de ti, pelo menos nesta vida. Aparece tua foto. Eu juro que eu tentei ficar longe de ti, mas eu não resisti. E não tenho mais força pra fingir demência. Quando eu tento negar, meu coração grita. A verdade é que eu nunca te esqueci. Eu só menti pra mim. E hoje admito, meu destino é contigo. E pra ser feliz eu preciso de ti, pelo menos nesta vida. Pelo menos nesta vida. Pelo menos nesta vida. Nesta vida eu nunca te esqueci. Tentei me mentir, mas não consegui. Até o médico diz: preciso de ti. Pensei que ficar sem te ver ia me ajudar. Me enganei, eu juro que eu tenho. Mas eu não desisti. E não tenho mais força pra fingir demência. Quando eu tento negar, meu coração grita. A verdade é que eu nunca te esqueci. Esse tempo todo eu só menti pra mim. E hoje admito, meu destino é contigo. E pra ser feliz eu preciso de ti, pelo menos nesta vida. Pelo menos nesta vida. Pelo menos nesta vida. Pelo menos nesta vida.